Olá, pessoal cinefãs, vamos fazer mais um podcast. Esse podcast agora vai ser sobre o Globo de Ouro e um pouquinho do Oscar. E hoje está aqui comigo a nossa especialista em séries, a Júlia. Ela vai falar bastante. Então, vamos falar, vai começar a temporada de premiações. A primeira é o Globo de Ouro já aí na porta. O que você acha que vai acontecer nesse Globo de Ouro? Qual a sua tendência e expectativa para a premiação? A expectativa é bem alta, porque os apresentadores, né, o Andy Samberg e a Sandra Oh, são atores ilustres e muito renomados, assim, no mundo das séries. Então, eu acredito que a premiação, ela vai ser bem gerida, com muitas risadas, que é o mínimo que a gente pode esperar desses grandes ícones da televisão. É uma dupla muito diferente, você não acha, não? Porque o Andy Samberg é um comediante do Saturday Night Live, a Sandra Oh parece uma pessoa mais séria. Você acha que combina essa junção dos dois apresentando? Eu acho que vai ser interessante justamente por serem diferentes. Eu acho que a Sandra Oh, ela é, enfim, bem conhecida no ramo do drama, né? Isso. Eu acho que ela vai trazer um lado surpreendente. Tá Eu bacana, tá imagino que bacana. ela tenha uma face bizonha escondida. Ah, é, isso é interessante, sempre é bom, né? Um ator assim de drama se descobrindo na comédia é sempre uma coisa bacana. E vamos falar de filme. Como você acha que vai ser alguma surpresa, algum franco favorito para ganhar o Globo de Ouro? O que você acha? Acho que o queridinho aí das audiências, né, o Nasce Uma Estrela, com a Lady Gaga, com o Bradley Cooper, ele tá bem cotado, assim, em todas as premiações. Os fãs estão com grandes expectativas. Inclusive, coloquei Nasce Uma Estrela como minha aposta para melhor filme de drama. Bacana, Agora é vamos só cobrar, hein? você. Vamos cobrar isso, hein? Vai estar anotado para cobrar. Isso aí, Pode bacana. cobrar dia 6. Isso. E além do Nasce Uma Estrela, alguma coisa, algum filme você acha que tá assim, tá indo bem, num caminho bom para ser premiado? Olha, o Vice com Christian Bale, ele sem dúvida é um filme bem cotado, né? Que fala sobre o ex-vice-presidente americano Dick Cheney. Ele está Sim. liderando nas indicações, com 3 indicações, e conta com um elenco incrível, né? O Christian Bale, como o ex-vice-presidente, sem dúvida, Christian Bale é um ator impecável. Nos todos os papéis que ele fez, como Batman, Na Grande Aposta, ele sem dúvida é um ator que vai se destacar, e o filme está recebendo várias indicações, é o que está liderando. Mas eu também acho que o Green Book também está quase batendo no número de indicações. Ele está com 5 indicações junto com Nasce Uma Estrela. Porém, Nasce Uma Estrela já é o filme que a gente espera que receba prêmios. Ah, sim, Mas as principais, pelo menos, ela tá bem cotada, né? Com Bradley Cooper, a Lady Gaga, entendeu? Que diz que o filme é bem interessante. Eu não vi, eu quero ver o filme. O filme parece ser bem interessante. Tem a musical, bacana. E você falou do Green Book. O Green Book é dos irmãos Farrelly. Eles são sempre um negócio de comédia, aquela coisa meio escrachada. Você acha que será que a premiação vai dar o Globo de Ouro? Tem chance para eles assim? Ou é mais uma indicação porque o filme é legal? acho que, ao mesmo tempo em que pode ser uma indicação simbólica, talvez não seja. O tema do filme, né, que conta a história do Tony Lip, que é um fanfarrão em Nova York, e aí ele precisa de um tempo depois que a discoteca dele fecha, e ele encontra um pianista que quer que ele participe da turnê dele. E aí tem toda uma trama que gira em torno da construção dos personagens e do diálogo entre eles nesse caminho. Sem dúvida, isso é um enredo assim que, para mim, pelo menos, me lembra um pouquinho alguns filmes de Oscar, assim. E a atuação do Viggo Mortensen, ela sem dúvida vai ser um grande destaque no filme, porque o nosso eterno Aragorn, Senhor dos Anéis, ele nunca desaponta nas telas. Ah, Então, muito bom ator, eu gosto dele, muito bom ator. E o Ryan Gosling, o favoritíssimo de muita gente nos Estados Unidos, o filme dele, Primeiro Homem. Alguma chance? então, o Ryan Gosling, eu particularmente tenho algumas ressalvas à atuação dele. A gente sabe que ele fez filmes ganhadores de Oscar, né, como o recente La La Land, Mas eu acho que a atuação do Ryan Gosling ainda precisa de uma. Gente. E o filme do Netflix, é todo mundo falando Roma. Será que a Associação de Cronistas lá Internacionais vai se ousar e dar algum prêmio para o Roma e o Alfonso Cuarón? Interessante essa indicação, porque é um filme original Netflix, né? Mas é um filme original Netflix com um diretor muito bem conceituado, muito bem conhecido, né? Por filmes famosos. Ele fez o Harry Potter e a Câmara Secreta. Ele, sem dúvida, tá aí no páreo. E o enredo do filme é um tema que trata-se de um drama, né? Evidentemente. E é um tema que toca muito o coração das pessoas. Então, eu acredito que Roma seja uma indicação interessante. E o Netflix, sem dúvida, ele está no páreo. Eu acredito que ele está no páreo, sim. Vai ser bem interessante a Netflix ganhar. E agora esse ano separaram os dois queridinhos, né? Ryan Gosling tá no filme, a Emma Stone tá em outro filme, a favorita. Essa favorita é favorita mesmo ou não? Então, eu particularmente acredito que a atuação da Emma Stone, ela deixa um pouco a desejar. Ela meio que criou um arquétipo de personagem de filmes juvenis, de filmes de super-herói. E parece que ela está tentando se desvencilhar desse papel que ela abraçou, mas ela não está conseguindo direito. Então, em papéis de drama, que ela requer uma atuação mais aprofundada, mais intensa, eu acho que ela deixa um pouco a desejar. Então, não sei se a Emma Stone de fato está no páreo nesse momento. Ah, eu acho ela mais ou menos. Eu não vou dizer que eu gosto dela, alguns filmes sim, outros não. Como você falou, ela parece mais estrela de filme adolescente. Mas falando de agora Marvel, você acha que o Pantera Negra, que é um belo filme, vai ter alguma chance na premiação principal ou vai sempre ficar relegado nessas premiações a prêmios técnicos? Acho que a indicação do Pantera Negra é muito válida. Foi um filme de grande destaque em 2018. Inclusive, acredito que Pantera Negra tenha, inclusive, se sobressaído ao novo filme dos Vingadores. Acredito que ele tenha tido uma repercussão muito maior. O enredo do filme e o fato de nós estarmos lidando, né, agora com um elenco majoritariamente de pessoas negras, eu acho muito interessante, que é uma abordagem que a Marvel não fez recentemente em seus filmes. Traz um super-herói que, na verdade, ele tem uma origem completamente diferente dos super-heróis que nós estamos habituados a ver da Marvel. A fotografia do filme muito boa, os efeitos especiais, como sempre, impecáveis, né? A Marvel, sem dúvida, ela não deixa a desejar nesse quesito. Mas, apesar de tudo, Pantera Negra, ele ainda é um filme de um universo de super-heróis. E num páreo grande, como Globo de Ouro, como Oscar, talvez ele possa ficar um pouco de lado, porque essas premiações, elas gostam bastante de filmes de drama, de filmes biográficos. Então, eu acredito que talvez o Pantera Negra fique um pouco como coadjuvante. Eu gostaria que o Pantera Negra ganhasse alguma coisa, mas eu também acho que ele vai ficar mais nas categorias técnicas. E vamos passar para seriado, que também é o ponto que você é a nossa especialista. O que você pode indicar para a gente, falar da gente, para a gente, o que você acha mais as favoritas e as surpresas das séries no Globo de Ouro? Olha, as favoritas, a gente pode já fazer uma retrospectiva do Emmy de 2018, que o The Americans, né, agora chegando ao seu final, na sexta temporada, sem dúvida é uma série de grande destaque na premiação. E a gente pode também falar da série de comédia, que atraiu bastante a atenção do público em 2018, do Bill Hader, que é Barry. Também é uma série bastante conceituada nesse ano de 2018 e agora começo de 2019. Também não devemos deixar de falar de Handmaid's Tale, né, o conto da Aya, que já ganhou diversos prêmios. E sem dúvida tem um destaque grande, principalmente da protagonista, né, Elizabeth Moss, que inclusive foi a minha na aposta para a melhor atriz de série de drama. Mas a gente também não pode deixar de lado séries que tiveram menos visibilidade aqui no Brasil, mas que são igualmente importantes, como The Assassination of Gianni Versace. Foi uma série pouco divulgada aqui no Brasil, mas ela também está no páreo das premiações na categoria de séries. É a que tem mais indicações, 4. Então ela está liderando, assim, disparado. E a gente também pode contar em séries que foram marcantes, que tratam de temáticas atuais e importantes ser debatidas, como Atlanta, do Donald Glover, que ele praticamente abraçou e agarrou a série, e, enfim. Essa série está ganhando bastante prêmio, hein? Tem que ficar de olho mesmo, que essa Atlanta está ganhando bastante prêmio. Sim, sim, sem dúvida. Eu acredito que o Donald Glover talvez ganhe melhor ator em série musical ou comédia. Coloquei aqui como aposta. Talvez uma aposta um pouco arriscada, mas eu não duvido da capacidade do ator, porque nessa série, né, ele não é só ator, ele é produtor, enfim, ele tá em tudo. Ele praticamente, enfim, ergueu a série, e é uma série muito importante na atualidade, mas também tem outras séries que estão um pouco em segundo plano, mas também estão ali na premiação, talvez não no páreo, como The Good Place, que é a série original Netflix, como Patrick Melrose, Sharp Objects, que é baseado no livro da Gillian Flynn, né, o Objetos Cortantes. Ah, se é sério, todo mundo fala bem. Ela vai voltar agora, né? Vai ter uma segunda temporada dela, né? Sim, sim, sim. E ela traz a atuação da Amy Adams, na minha. Amy Adams sempre impecável nas atuações dela. E a Julia Roberts agora estreando essa série no Amazon? Vai ter alguma chance? Todo mundo tá falando tão bem dela, da Homecoming. O que você acha? Eu acho que colocar a Julia Roberts como protagonista foi uma ideia genial. Porque ela andava meio desaparecida de filme, nesse ramo de comédia romântica, uma coisa meio light, assim. Mas parece que agora eles estão trazendo a Julia Roberts raiz. Parece que a Julia Roberts da década de 80, 90, parece que ela está de volta. E ela não está para brincadeira, não. Assim, então, eu particularmente gosto muito da Julia Roberts. A raiz, como você diz. Essa nova fase dela eu não tenho visto muito. Mas a mais antiga eu gostava muito. As comédias românticas dela funcionavam muito legal. Mas eu acho. Sim, era uma dinâmica completamente diferente dessas comédias românticas que ela faz hoje. Sem contar filmes muito marcantes que ela fez no século passado, como Marina Mulher, O Sorriso de Mona Lisa, Erin Brockovich. Então a gente não pode deixar de pensar que a Julia Roberts está de volta e ela está com sangue nos olhos. Talvez o prêmio venha para ela. Ah, bacana, bacana. Eu vou torcer. E a Invasão Britânica? Killing Eve, Bodyguard, o que você acha? Alguma chance? Eu acho que talvez Bodyguard também fique numa vibe meio coadjuvante, mas Killing Eve, ela tá trazendo, né, inclusive a Sandra Oh, né? Isso. Como uma das participantes da série, e a atriz, ela é impecável, né? A atuação dela já é bem conhecida aí nas séries dramáticas da televisão. E eu acho que a atuação dela, sem dúvida, vai trazer um contexto, vai trazer todo o conteúdo e toda a capacidade que a atriz tem, né? Ela que tá na eterna e interminável série Grey's Anatomy, ela, sem dúvida, tem muita coisa para agregar no enredo da série. E é um drama, mas é um drama completamente diferente de Grey's Anatomy, que é o papel que nós já estamos habituados a ver a atriz. Então, sem dúvida, é interessante vê-la sair da sua zona de conforto, vamos dizer assim, para partir para outro meio que é completamente diferente, apesar de estar dentro do mesmo gênero. E dessa pegada diferente, né? A série britânica, os ingleses são mais, têm um apego melhor para o roteiro, não tanto para coisas parafernália, de efeito, essas coisas, eles gostam mais do roteiro. Essa é uma pegada totalmente diferente, né? A série. Sim, eu acho interessante até essa comparação, porque as séries britânicas, ao meu ver, elas têm um diálogo diferente, têm um apego ao diálogo. Recentemente, né, eu estava assistindo The Crown, que inclusive é uma série que também é bem queridinha dos prêmios, e por ser uma série britânica, você consegue ver que tem uma afeição a um diálogo bem feito, a uma narração bem estruturada, mais do que em coisas assim, estratosféricas. Eu acho que se ater a um diálogo bem feito, isso consegue amarrar a série de uma forma muito mais bem estruturada do que talvez colocar um monstro aleatório. Ou pensar em alguma forma mais cinematográfica e mais, enfim, visual. Eu acho que o diálogo, ele atiça mais o espectador, ele reflete, ele permite essa imersão mais. Eu prefiro hoje em dia séries inglesas do que as séries americanas. Eu sei que vou Sem ser dúvida. julgado, mas eu prefiro. E alguma injustiçada? Você acha que faltou alguma série, algum filme no Globo de Ouro? Algum injustiçado assim? Olha, senti falta de The Crown. Confesso que é uma série que está bem alta, né? É uma série que ganhou bastante prêmios, inclusive agora no Emmy, recentemente. E eu acho que faltou um pouco essa presença aqui. Eu sei que agora a gente está lidando bastante com séries inglesas, certamente elas estão vindo com toda a força. Eu acho que os ingleses agora estão realmente botando para jogo toda a habilidade que eles têm de fazer um diálogo bem estruturado. Mas eu senti falta, sim. Também acho que senti falta mais de Atlanta em outras categorias. Eu vi Atlanta em pouquíssimas categorias. Eu acho que as séries, sem dúvida, deveriam ter um espaço que é condizente, né, com o calibre delas. E é claro, tem várias séries aqui, como Patrick Melrose, The Assassination of Johnny Versace, que são séries pouquíssimo divulgadas no Brasil. Então a gente não tem um acesso imediato. Então, certamente, algumas pessoas, né, talvez os que não tenham tanta afinidade com cinema e séries de TV, fiquem um pouco perdidos no Globo de Ouro, Ah, por sim. algumas que não têm essa visibilidade aqui. Por exemplo, a série mais famosa, né, que está aqui no, nas indicadas, pelo menos aqui no Brasil, sem dúvida é The Handmaid's Tale e The Good Place. The Good Place que só teve uma indicação, mas The Good Place está aí, acredito que só como enfeite, porque acho muito difícil, arriscadíssimo, mas coloquei a Kristen Bell como indicação em melhor atriz de série musical ou comédia, porém acho muito difícil que ela consiga, Ah, de eu gosto do fato, elenco da série, do o Ted prêmio. Danson, Eu acho que Kristen Bell. The Good Place foi enfiada como uma forma de talvez preencher um buraco, porque, embora muito boa, tenha tido uma construção bem sólida na primeira temporada, a terceira temporada pecou muito em qualidade e o enredo começou a se perder. E não duvido que a Kristen Bell seja uma atriz boa, porém ela não é uma atriz versátil. Ela está sempre trabalhando com papéis majoritariamente de comédia, então eu certamente não consigo pensar muito em como ela seria, de fato, a vencedora. Ah, sim, bacana. E vamos projetar um pouquinho o Oscar, que vai ser a próxima premiação grande. Você acha que vai fugir alguma coisa dos prêmios do Globo de Ouro? Entra a surpresa? Algum injustiçado entra ou não? Então, eu acho que temos aqui, na verdade, novos filmes, né? Acredito que pelo período de lançamento mesmo. No Oscar, a gente já tem a entrada de Se a Rua Bale pudesse falar. E O Primeiro Homem já são filmes que entram, além do Infiltrado na Clã, também é um filme que está bem cotado, está em várias categorias do Oscar. A premiação, né, ela vai se dar dessa vez um pouco mais cedo, se eu não me engano, né, vai ser no dia 24 de fevereiro, um pouco Isso. mais cedo do que a gente está acostumado, normalmente é em março, e trazendo filmes diferentes e com enredos tão distintos. E ainda tem o filme da não tão adorada, né? Emma Stone, A Favorita, que também é um filme que está vindo com tudo. Sem dúvida, é um filme que é bem a cara do Oscar. O Oscar, ele gosta bastante desses filmes, de certa forma, mais tradicionais. Isso, gosto mesmo, gosta bastante. É bem estilo Gosta. americano. Sim, sem dúvida. A velha academia gosta das velhas artes. Ah, exatamente. Mas vamos segurar esse negócio do Oscar para mais para frente. Vamos fazer um especial só do Oscar. Meu tempo aqui acabou. Adorei o papo, Júlia. Foi muito bom. Muito obrigada, André. Espécie negócio. Alguma coisa que você quer para falar para terminar? É só para vocês ficarem ligados que no dia 6 de janeiro a gente vai ter uma cobertura do Globo de Ouro. Então, fiquem ligados, acompanhem sempre o site do Cinefãs, porque todo dia tem novidade. Isso aí, ouviram ela, né? Então, muito bem, Júlio, obrigado. A gente volta numa próxima. Eu quero falar bastante com o Oscar sobre você na próxima, tá certo? Então, André. Obrigada. até a próxima. Até a próxima.